os campeões de audiência cantam juntos na Globo. ZYK 694, onda média 1.100 kHz. E ZYE 968, curta de 49 metros, 6.125 kHz. Rádio Globo São Paulo, o som da liderança. Beba Tangará, a boa pinga da Bahia, um produto Leão do Norte. Em 5 segundos, linha aberta para as emissoras que estão autorizadas a retransmitir o Globo no ar. O hipermercado Disco de São Bernardo não discute. Desafia. Farinha de trigo Dona Benta ou Boa Sorte, pacote de 1 quilo, 510 cruzeiros. Massas Piraquê a granel, quilo, 865 cruzeiros. Apresuntado ABC, quilo, 3.080 cruzeiros. Sabonete Gessi de 90 gramas, 330 cruzeiros. Hipermercado Disco de São Bernardo. Avenida Caminho do Mar, 2227, Rua de Ramos. Também em Vila Sônia e Jundiaí. São Paulo tem dois ratos para cada habitante. Em 10 segundos, o Globo no ar. Um analgésico novo, moderno, que elimina as dores em geral, que baixa a febre e devolve a boa disposição para o trabalho ou lazer. Doralgin é assim. Doralgin. Em São Paulo, 2 horas, 5 minutos. O Globo no ar. Oferecimento do Banco Nacional, banco que está a seu lado. Tempo bom na capital paulista, 23 graus agora aqui na Rua das Palmeiras. Se depender do ministro Murilo Macedo do Trabalho, o salário mínimo será reajustado com base em 110% do INPC. No entanto, essa medida depende de autorização da área econômica do governo, que ainda não começou a examinar o assunto. O novo mínimo vai vigorar a partir de 1º de novembro. Terá início amanhã às 18 horas na Marquise do Parque do Ibirapuera, a primeira Feira do Coração Sadio, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A feira vai divulgar de forma mais ampla os fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares. Entre esses fatores estão a hipertensão arterial, o tabagismo, o estresse, a obesidade e a vida sedentária. Com a cadeira de poupança nacional, a sua vida segue em frente. Até a próxima sexta-feira, técnicos e especialistas participam no Maxud Plaza de um seminário sobre o controle de roedores. Vão expor e debater programas de controle de roedores em execução no Brasil e no exterior. Segundo Edgar Daúde, da Divisão de Zoonoses da Prefeitura, São Paulo tem hoje uma população de 18 milhões de ratos, ou seja, dois ratos por habitante. E somente este ano ocorreram na cidade 62 casos de leptospirose, doença transmitida pelos ratos, dos quais 12 fatais. Globo no ar, próxima edição às 3 horas, oferecimento do Banco Nacional, banco que está a seu lado. Problemas de estômago, o remédio que decide é Hiperacide. Gastrite, úlcera, queimação de estômago, você decide tomando Hiperacide. Globo! Cólicas menstruais, inflamações uterinas, indisposição? Você não tomou ainda a saúde da mulher? Viva a vida! Tome logo a saúde da mulher e passe aqueles dias tranquila. A saúde da mulher, o regulador perfeito da mulher ativa. Vem aí a melhor saída. Logo ali na Penha, próximo ao Corinthians, será inaugurado mais um grande centro de compras de São Paulo. É o Paes Mendonça Hipermercado. Com 25 mil metros quadrados de conforto, qualidade, variedade e principalmente preços baixos. Não deixe de trazer sua família para a abertura do novo Hiper, dia 30 às 9 horas. Paes Mendonça, 30 anos vendendo barato. Marginal do Tietê 5.500, Penha, próximo ao Corinthians. Que saudade de você. O povo e os campeões de audiência cantam juntos na Globo. ZYK 694, onda média 1.100 kHz. E ZYE 968, curta de 49 metros,